Cipriano Rocha, o pequenino. Morreu Cipriano Rocha. Tenho certeza de que o nome não sugere a quase ninguém uma pessoa conhecida. Tudo, entretanto, se transforma de repente quando vem o esclarecimento. Cipriano Rocha era o famoso pequenino, mais precisamente, o pequenino da Garapeira Ipiranga. Passou 85 anos neste mundo. Após uma desastrada queda que levou a uns 3 anos, não pôde mais sair de casa, praticamente inválido. Agora é lembrança e saudade. Está na casa do pai. Um dos tipos folclóricos de Santarém, pequenino vai ficar na memória de muita gente por duas qualidades que lhe deram destaque. Ser o dono da Garapeira Ipiranga e possuir uma língua afiada, sempre por dentro das fofocas urbanas e suburbanas. Era divertida e rica a sua conversa. Tinha eternas novidades a transmitir, fazia irônicas análises dos poderosos. Juram os outros linguarudos que o pequenino possuía sempre à mão, enquanto despejava garapa nos copos, um caderninho e um lápis. Você vai já saber para que serviam. Aos sábados, ele prestava máxima atenção naquilo que acontecia na catedral. Casamentos granfinos ou humildes lhe interessavam de perto. Ele tomava nota dos nomes dos noivinhos e do dia do casório. Meses depois, conferia o nascimento do primeiro bebê com a data do enlace e sabia com certeza se a madame estava grávida ao se casar. Agora, uma revelação séria e importante, que raros conhecem. Entre os 10 e os 20 e poucos anos de idade, pequenino foi excelente alfaiate. Aprendeu o ofício com o maestro José Agostinho da Fonseca e o exerceu com habilidade. Mas a Garapeira Ipiranga tinha sido fundada por um irmão seu, e com a morte do proprietário, Cipriano abandonou a tesoura e assumiu a cana-de-açúcar. Durante mais de 40 anos ali esteve, produzindo e vendendo a mais gostosa garapa deste mundo. Cansado, arrendou o negócio e foi viver de pernas para o ar, que ninguém é de ferro. Era célebre o Banco do Meio da Praça da Matriz. Infalivelmente, às 16h30, ali se aboletavam, para amenas digressões filosóficas e saborosas incursões na vida alheia, Pequenino, Arbelo Guimarães e Elpenor, o polaco. Às vezes também apareciam Luciano Santos, Carlito Veloso e outros bambas da língua. Ao embalo das frescas aragens vespertinas, o grupo se entretinha em graves conversas fiadas. À medida que se envelhece, o coração vai virando um cemitério sem esquifes, mas com muitas cruzes pequeninas. Os amigos morrem, os amores se vão, e enquanto sobramos no vale de lágrimas, sentimos falta de companheiros queridos. Pequenino morreu, e levou consigo um pedacinho de cada mocorongo da velha guarda. Dentro da sua simplicidade, ele foi uma instituição santarena, sobretudo porque nos deixou uma doce tradição, a velha e amada Garapeira Ipiranga, há 70 anos pondo açúcar nas amarguras da vida. Descanse em paz, meu bom irmão.